esteira deslocada a 1.200 metros. 2.000 pés, com a direita, delta, esquerda. Cabeceira deslocada a 1.200 metros. Quando estiver próximo da delta, chame torre 1 no 8.62. Web 6741. Índia, Alfa, Delta, no Ponte Vera, 1862 com 1.200 metros a menos, leve 6741. Eu. Cano 40 graus, 0612. Sete. Boa tarde, Papa Tango, Brava de Seipatina. SAP 366-060-30. Férias? Azul 4082 está interceptando a final, chame torre 1186, já está coordenada a sua aproximação para 1-7. 1086, muito grato, chefe. Uma boa tarde, eu vou fazer 2. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4082. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde pista livre, Azul 4082. É, vai solicitar a base pela direita, hein, Dona 7? Afirmativo, senhor. Então, entendo que está em condições, está em regra de voo visual, isso? Está visual. Ok, base pela direita da 1-7, informe na final. Com o trem checado, Azul 4082. Para 4082. Salvador, sobrevoa ETGL em Veracruz. Decola da pista 1-7 para a curva direita para ingressar no corredor Axé. A respeitar a altitude de tráfego, vai chamar o controle 1-9.35. Seu transponto 001-20, Brava XR Foxtrot. Brava XR Foxtrot, decola da pista 1-7 com curva à direita para ingressar no corredor Axé 1-9.7 para toca remédio de Veracruz. Transponder 01-20, controle 1-9.35. Afirmo para acionamento táxi, decolagem, Brava XR Foxtrot, chame torre, 1-8.62. Para acionamento, torre, 1-8.62. Falou, Salvador, Azul 4061 para o táxi. Tem 1-1-1 a bordo, 4:20 alterna, confirme. Cliente, está autorizado o seu táxi, Azul 4061, no pátio principal, táxi E Juliette, táxi E Alfa direita. Táxi E Delta à esquerda, cabeceira deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1014, 1-0-4. Quando próximo do táxi E Delta, chame torre 1-8, decimal 612, Azul 4061. Já parte principal, Juliette, Alfa à direita, Delta à esquerda, na Delta chama 86, cabeceira deslocada 1.500 e ajuste 1014, Azul 4061. Afirmo. Quantidade de urubus aonde, não entendi? Na curta final aqui tem muito urubu. Final chame torre 1-8 decimal 0612. 1-8-6-3-5-6-6. 1-7-4, ciente, ingresso na Alfa. Seu plantão será. Táxi autorizado até antes da taxi. Foi compreendido não, senhor. Tá 3174, autorizado táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi aí quilo. Alfa vai manter antes da posição da táxi aí quilo. Afirmo. Eu confirmo a mensagem, eu não recebi. Avisou com a aeronave na pula por zona 17 à sua frente? Afirmativo, estamos se enquadrando como número 2, ok? Ok, ciente, o Mike Eco Delta. Vai. Qual tipo de aeronave, confirme? É um helicóptero, Aquilo 76. Ok, chame na curta final do 1-7, Mike Eco Delta. Vai aproximar sobre a cabeceira, ok, 17? Afirmativo, vamos livrar para o pátio número 4, ok? Ok, ciente, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Pista 1-7 livre, Mike Eco Delta. Eco Delta. Oi, Salvador, boa tarde, 3566, estabilizado localizador 10. 266, ciente, avistado, continue aproximação, aguarde de liberação para o pouso, menos 1.200 metros, não no zero, fechado. Ciente, 1.200 metros, aguardando autorização. Como é que tá? Antes daquilo, cedendo passagem, era a nave da Azul. Controle 119, decimal 35. O Bravo de Fox Track está acionado, pronto, tá? 1935, 741. Bravo de Fox Track, chame para o ingresso, 17. O Azul 4082, seu solo aos 43, libere à esquerda na Lima, chama solo 219. Libera Lima, solo 219, 4082. Vitorinha Juliette, prossegue meu pé, José Valente. Mil pés, ciente. Mantém-se condições visuais, passe para a frequência de coordenação, Vitorinha Juliette. Extra, vai ser livre, Juliette. Vou baixar e travado. Livre descida, Mi 14, o ajuste, frequência livre, Quebec Serra. É, confirmando, tá recebendo 065, é isso? Eu acho que foi um erro do meu radar mesmo. Foi no momento que a outra nave cruzou por cima do seu avião. Agora já recebe 045? 045. É, obrigado. Controle Salvador, Abjante 6741, decolou na sua escuta. 741 não sobe para o 340, que está para o radar, vigilância. 340, pode voar, Dael? Autorizada. Obrigada. Salvador, Gol 941. Prossiga. Esse tráfego aí que o senhor nos reportou anteriormente, ele no presente momento ele está aproximadamente em posição 5 horas, 2 milhas e meia? Não, ele está bem mais longe, está 15 milhas atrás do senhor. Ah tá, esse tráfego aí, à direita qual que seria? À direita já houve outra aeronave que reportou, eu não tenho indicação desse tráfego, é uma aeronave sem altimetria. Justamente, ele... É, o aeronave da TAM reportou, mas eu não recebi a indicação. E a última aeronave cruzou no corredor Axé, eu pedi pra verificar se avistavam, mas não me reportaram nada. É, ele tava bem próximo aqui, 2 milhas, eu até achei que fosse ele, eu fiquei procurando, mas não consegui localizar. Há 2 horas? É, agora estaria na nossa retaguarda, aproximadamente 2 milhas e meia, nessa posição. Curta final. É, visual após ali, mantém 4061. Sua esquerda, a mais ou menos 7 horas a 4 milhas a 1000 pés. Só essa que eu tenho indicação de aeronave. É, então era outra. Então tá ok, obrigado. Gente, Gol 697, identifique, dê sua via, chegada, bom fim. Ajuste em Salvador no 014. Gente, o 967 identificou via 014. O 3834 da TAM desce via mar e ajuste no 014. E só vai executar o IADF? Gente, fica atento, próxima etapa. Já duas aeronaves reportaram a indicação no ticket de uma aeronave e nós não temos visualização no radar e não temos conhecimento desse tráfego. Fica atento. No solo aos 47, libere e chame o solo 1219. 1219. Papatango Bravo X-Ray Foxtrot, livre decolagem da pista 17, 180 graus 05 nós. Livre decolagem, Bravo X-Ray Foxtrot, pista 17. 3566, ciente. Leve táxi, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia 1, 3566. Jet 6741, chama Centro Recife, 1288, ao término 264, 6741. 1288-264, boa tarde, obrigada. Boa tarde. Valeu. Sobe 41, completa final, torre 18612. 862, bom. Bravo, X-Ray Foxtrot, decolado aos 49. Chama o controle 19 decimal 35. 7, controle 19 decimal 35. 4061, decolou aos 49, 1935, bom dia. 1935, obrigado, boa tarde. 4061. Salvador, muito boa tarde, Altan 8001. Aguarde um instante. Bom dia, TAM 3660, informação Lima atingiu 1950. TAM 3660, acionando a identificação autorizada de chegada da Mari, desse mantém a nível 050. É o 050 na Mari, identificou TAM 3660. Doutor Salvador, boa tarde, 4061, Onda Azul, cruzando 3000. Do 4061, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. 360, alguma possibilidade de estar presente por onde Gole ou Eval? Suba esse saída, Azul. Reduz a velocidade para 2509. Reduz para 2509, TAM 3660. X-Ray Foxtrot, você vai realizar a toca remete de Veracruz? Afirmo, toca remete de Veracruz após retorno a Salvador. Sim. 9941 no solo 53, libera a direita, solo 219. 219, 941. Estabilizou. Complete sinal LS, é o Glide, torre 118, décima 6, tá 3834. ONU 18, décima 6, tá 3234. 941, ciente, bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, gol 941. Torre Salvador, boa tarde, tá? Afirmativo, a possibilidade de acionar e copiar o táxi, o 800, está pronto? Cidade Clareza 3, 3834, meus 1.200 metros fechados, bicho no zero, tá livre o pouso. 170 graus, 0612 de nós, cheque novamente o equipamento rádio. Pode confirmar a mensagem, chegou muito baixo mesmo. Agora eu recebo 5x5, como recebe a torre? 3/3. Está autorizado o pouso na pista 10, deslocada 1.200 metros, vento de 170 graus, 05 nós, 3834. 3834, ciência, obrigado. Navico 366 descendo para 2.500 pés. Gol no 697. 697, está presente para a prova 366? Está almoçando. A frente é cortada. Afirmo. Afirmativo. Plano 366, obrigado. Para 2.500. Voo 4061, chame Centro Recife 1288, Atena 1264. Recife 288, Atena 264, voo 4061, boa tarde. Boa. Volto a chamar, Delta Yankee. Tan 3660, reautorizado nível 040, Tan 3660. Até o 040, Tan 3660. Tan 3834, seu solo 57, libera a direita, solo 219. Direita 219, certo. Setão Kilo aguarde para marchar. Ciente, reposto estabilizado, gol no 697. Certo. Salvador, boa tarde, voo 1600, formação Lima. Voo 1600, acionando identificação, autorizado chegada Mari, desmantelar nível 050. Chegada Mari 050, nível, voo 1600. É, confirma se é pra manter 250 nós. Afirmo, pode manter 250 nós igual no 600. Não, reduz então 250 nós igual no 600. 3834, Ciente, Livre Táxi, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, tá? 3834. 9786. Tá 3660. Tá autorizado 2500 pés, que negão no 0 no 4. Corrigindo, autorizado 2000 pés, que negão no 0 no 4. Reporte estabilizado em LS tem um glide, tá 3660. Pra 2000 pés com 1014, portal estabilizado sem o glide, tá 3660. Metros, o ajuste no 0, 1 no 4. Reporte trem baixado e travado. Gente, vai reportar embaixo travado o Golo número 700 da pista. Forma ruído de fundo. Gente. Nós tínhamos uma direita, a direita tínhamos sim. A única coisa que eu observei foi uma fragata ali, uma embarcação com L ponto. Mas somente um, somente esse à direita. Ok, gente, graças. Salvador Golo 754, informação Mike no gate 08, autorização Recife. Estou com o Recife na linha, comandante, quero aguardar um instante. Aguarda. Batango Bravo X-Ray Foxtrot, chama agora Torre Salvador, 119.35 para teste de frequência, 118.95, 118.95 para teste de frequência, Bravo X-Ray Fox. 7 para teste de frequência, torre 118.95. 697, baixo travado. Solo, papapapá, certo, Delta? Hotel York, mantém a escuta. Autorizaria o acionamento de um dos motores para poupar a bateria? Está autorizado sim, senhor Hotel York. Muito obrigado, Teia. O Salvador, Oscar Tango Kilo? No localizador, está 3660. Está 3660, completinho na ILS, tem um Glide, torre 1 no 8, decimal 6. Chama 118.6, tá 3660, bom dia. Salvador, Oscar, tem um quilo, solicita acionar também, tá, poupar a bateria. Tá autorizado, comandante. Solo, Salvador, no escudo do CEAC, do Delta. Amarelo. A tráfego a reportar. Sim, por seu conhecimento. É aquilo Delta, prossiga. Para acionamento do CETAC, uma pata 06, decola da 17. Aquilo Delta para acionamento e táxi, decolagem da 17, chame torre 1 no 8, decimal 62, se é aquilo Delta. 126, obrigado. Ajuste 1014, cabeceira deslocada em 12.00 metros. A gente aguarda a livre pouso, está 3660. Sete papá papá, se é aquilo dela autorizado o acionamento, reporte para o táxi. O Gol no 697, solo ao 01, agilize, libere à direita, chame na frequência 118, decimal 95 para cheque. 11895 para cheque, Gol no 697, utilizando. Acionamento. Muito grato, o 001, autorizado para o chegar de acionamento, nível 330 para Recife, Ambrisque 58, decolagem da 10 com 1.200 metros restritos, pouca transição, Aracaju, curva esquerda, 119.35 controle, 5411 no transponder, da 8001. Afirmo. Grato, amigo. Boa tarde. Após 210, TAM 3660. 21 pronto para cópia. Prossiga, senhor. Web 6721 está autorizado, nível 310 para Fortaleza, pela aerovia Upazulu 19, prevista saída, Momo, transição frote, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Seu transponder 5416. Atento, cabeceira deslocada 1200 metros, Web 6721. Cliente, após toque será autorizado o RNAVE Gol 1924. 1924. 19. Recomendo dar 10 após decolagem, curva à esquerda. Controle 1935, transponder 5416. 1200 metros deslocada, poderia só confirmar a saída novamente? Momo, transição frote, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango Índio. Momo, frote, meu piloto 6721, ciente, muito obrigado. Afirma. Bolo 697, bem-vindo a Salvador, faça táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Mantenha a posição dentro do pátio 13, está previsto o portão 10. Boa, Alfa, Kilo, pátio 13, mantém antes de ingresso no pátio principal, gol no 697. Afirma. Previsto 10. Gol no 754, pronto para cópia. Gol no 754, pronto para cópia. Gol no 754, está autorizado nível 390 para Recife pela Upper Whisky 58. Previsto sair da Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 1-0, a frequência do controle de Salvador é 119, decimal 35, seu transponder 5417. Cabeceira deslocada 1200 metros, gol 1754. Gol 754, 390, Recife na Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Curva esquerda após a colagem da 1-0. Controle 1-1935, transponder 5417, os primeiros 1200 metros indisponíveis da 1-0, 1-754. Afirmo. Terra até o Yankee, é o solo. Prossiga agora sim na sua escuta, acionado com um dos motores. Quem é? O senhor está no pátio 3, é isso? Afirmativo, só aguardando autorização, Guarulhos. Teste pronto para a cópia? Afirmo. O Sierra Hotel Yankee informa que está autorizado nível 100 para Guarulhos pela Whisky Uno até Sartre e depois direto. Previsto saída coral com curva direita após a decolagem, pista em uso 1-0, frequência do controle Salvador 119, decimal 35, seu transponder é o 5404. Eu lembro que a cabeceira está deslocada 1200 metros e é Hotel Yankee. Assente, autorizado Guarulhos, uma centena, decola saída coral, curva direita após, da 1-0, após o Whisky 1, conforme rota. 119.35 é o controle, aciona 5404, está ciente dos 1200 metros de cabeceira deslocada, o Cerro Hotel Yankee. Afirmo. Solo, FJ 6721 na meia, pronto para o posicionamento. Abjet 6721 negativo, mantenha a posição, aguarde. Salvador, boa tarde, TAM 3660 de Grota na Alfa. TAM 3660? Metro de Grota na Alfa. Gente, TAM 3660, passa ataque via Alfa, Kilo, pátio 3, mantenha a posição dentro do pátio 3, aguarde a autorização para prosseguir. Alfa, Kilo, pátio 3, no pátio 3 aguarda a sua autorização, TAM 3660. Táxi, o TAM 8001. Prossiga. Para o táxi, o TAM 8001. TAM 8001, prossiga para o táxi com as informações. Solo, FJ 6721.